Pega na porrura aqui, pega. Pra tocar um pouquinho aqui pro Joelho Aguarda. Forrozão hoje de 3 anos aqui na série da 1ª de dezembro. E claro, a gente vai tocando o ritmo da Aquara Junina, assim, ó. DJ Kiro já fez a onda. Daqui a pouquinho ele volta até 5 da manhã. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros eram pulmão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. General! General entre cabeças, a ponta do esporão. Saudade. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Vamos lá, vamos lá! Segura! Cabral, mulher barulhenta, hein? Medo da solidão. Só imagina. Veneno meu companheiro deserta no cantador. É o forrozão do Joelho Aguarda. Começando, vem pra cá. No lume da fogueira de uma noite de forró. Pé e chão, chão e pó. Se amam como estrelas no azul, no arrebol. Paixão, acesa com a luz do sol. Mas no lume da fogueira de uma noite de forró. Pé e chão, chão e pó. Se amam como estrelas no azul, no arrebol. Paixão, acesa com a luz do sol. Tibiribiri, toco o triângulo a noite inteira. Amor, batendo no meu coração. Tibiribiri, bate a saudade derradeira. Calor, que vai ao céu em um balão. Desse luar. E hoje? Hoje é São João. Nossa alegria é ver você voar. Nossa, Titá, aqui é vampira, meu gato. Me leva contigo pra conhecer a Mega Torre. Tita, o homem da Mega Torre. Já começou. Bora, velhinho! Ontem ele brigou com a Gurupira lá na Alça Viária, né? É. No lume da fogueira de uma noite de forró. Pé e chão, chão e pó. Se amam como estrelas no azul, no arrebol. Paixão, acesa com a luz do sol. Tingling-ling, toco o triângulo a noite inteira. Amor, batendo no meu coração. Tingling-ling, bate a saudade derradeira. Calor, que vai ao céu em um balão. Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. Os Velha Guarda do Pop Saudade são eles. É o forrozão deles. 3 anos de sucesso. E a gente por aqui tocando. Música. DJ Paulinho Boy. Frevo naquele cai e não cai, parecia até o frevo naquele vai e não vai. Parecia até o frevo naquele cai e não cai, parecia até o frevo naquele vai e não vai. Vem pra coça, coça com dança agora, na dança do coçaco não fica coça fora. Vem pra coça, coça com dança agora, na dança do coçaco não fica coça fora. É o forrozão dos velhos agora, né? Ontem eu sonhei. Já estamos gravando ao vivo. Dançando um pagode russo na boate Costa Cor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou. Dali Popete! Dali Popete! Frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai. Iris Leire, presidente. Frevo naquele cai. E a barulheta Dani Cabral. Frevo naquele vai e não vai. Vem pra Costa, Costa Cor dança agora. Coça fora. Vem pra goza. Coça com dança agora. Na dança do casaco não fica coça fora. DJ Kiro, Braquinho. Tô devendo uma pouquinho, hein? Bora, Kiro, daqui a pouco vem você de volta. Pichichita, ô oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Vi pichichita na loja do seu Albano, comprar um metro de pano, fino como uma cambraia. Fiz o caixeiro perguntar se o metro dava, ele disse que sobrava pra fazer casaco e saia. Fiz o caixeiro perguntar se o metro dava, ele disse que sobrava pra fazer casaco e saia. Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Se eu pudesse não deixava o pichichito todo me pisar bonito, sair só pra passear. Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira, pra mulher namoradeira não querer lhe paquerar. Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira, pra mulher namoradeira não querer lhe paquerar. Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia e você tá mais bonito. Pichichita, ô oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Pichichita, ô oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá. E não cobre a canela, sou ciumento e o culpado é seu Albano, que só um metro de... Vai já pra manutenção, hein? Beleza dela, sou ciumento e o culpado é seu Albano, que só um metro de pano me estraga. Eu quero tudo! Dela. Ô, oh, pichichito, estou ficando feia e você... Traz aqui que a gente dá um jeito. Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Então bora! Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é um, pra saber se o coco é outro. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é um, pra saber se o coco é outro. Sandra e Mária, o casal apaixonado do pop Saudade 3D.

ainda assim vai ser preciso. Até que hora vai o samba? Eu posso ir. Chegou o DJ Alex da Pedreira. Já já ele, até 8 da manhã. Aí, Dani Cabral. Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei. Aí, Marcelo Cão, chega aí. Tu és. Dani Cabral das. Tem seu dia. Dani Cabral das Popetes. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se apanha ser tão leviana? Será que não se apanha ser tão leviana? Dani Cabral das Popetes. Dani Cabral, ela gosta do pop saudade 3D. Aí o sorriso vai na orelha. Bora tocar, bora tocar. Será que não se apanha ser tão leviana? Será que não se apanha ser tão DJ Alex Pedreiro já por aqui também. Aqui no Joelho Aguardo. Leviana, você é leviana. Sempre será leviana. Sou um pouco a mais de tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão na moral. Eu ando perdida na noite, nem sei pra onde vou. Eu vivo sozinha no mundo, querendo me encontrar. Bora, preto! Eu guardo uma rosa amarela só pra lembrar. Meu parceiro Mário da Seara, Sandra Jeremy. Um abraço lá pro meu grande amigo Barreca. Quando você voltar. E aí, cadê a besteca? O que que eu faço? Besteca pra lá. Desta saudade. O que eu faço? Desta saudade. DJ Paulinho Boy. Traz um carinho seu. O mar que se quebra na praia tenta me consolar. Já já volta do Quirio. Eu olho as estrelas no céu, brilham pra me dizer: o mundo vai rir outra vez quando você voltar. O que é que eu faço? Pega meu irmão de rocha, esse meu bigode tá muito indecente, olha. Mas eu tenho que deixar crescer. O cabaré. Desta saudade. Bora, Marcelo Cão! Já tava com saudade de ti, filho. Me abandona. Sabe que é nó. Cabral. Iris, a enfermeira dos covardes. Iris, a enfermeira, já está aqui no Pop Saudade. Iris, a presidente do fã-clube do Pop Saudade. Então bora detonar. Essa eu desenterrei. alguém lhe abandonou. Ou você não teve um grande amor. Vai logo preparando, querido. Não, não fique triste assim. A primeira música toca a música do prego, né? Vem ficar aqui perto de mim. Não, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Ei, DJ Paulinho Boy, aqui é Vampira, meu amor. Me fala uma coisa, onde o Marcelo Cão manda fazer esse cavanhaque? Vou levar meu bofe lá. Mal tu sabe que eu passei lá hoje, olha, pra fazer o meu. É doido. Quanto tempo aqui lhe esperando, querendo lhe falar, mas me calei. Desse grande amor que estou guardando, DJ Paulinho Boy. Pois na minha vida eu só te amei. Pop Saudade! Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Na moral. Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Dá mais chuva pra recordar. E aí? Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro pra depois se arrepender. Depois de tanto Pop Saudade 3D. Vai, você vai. Bora tocando. Ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. DJ Paulinho Boy. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. Vai, você vai. Forrozão do Velho Agora em 3 anos, unindo o útil ao agradável. A gente chega também para tocar a nossa contribuição, tocar um pouquinho aqui. Meu pai. quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Prepara, Quirinho! Só lembrar, fico com raiva de mim. Vou tocar mais duas aqui, gente. A gente tem um compromisso ali também, lá na Fátima Aldeia. A gente vai dar uma passada lá também. E ainda temos o aniversário do Brian, Marituba e o Ponte da BR, tá bom? Mas o importante, a gente vir aqui dar a nossa contribuição, tá bom? Você tem que correr atrás também da Piramontaba, sabe como é que é. Vamos lá. Eu quase que fiquei louco de amor para lidar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim. Bora tocar aqui no Joelho Guarda. Eu fiz um mundo melhor. Fiz pra você e pra mim. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol se pôr. DJ Paulinho Boy. Vem ver comigo, amor, vem ver o sol, já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. DJ Paulinho Boy. Chegar ao sol que vai se pôr. DJ Paulinho Boy. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Pop Saudade. Essa não, covarde. Sombra do laranja. Os velha guarda do Pop Saudade são eles. Os velha guarda do Pop Saudade 3D. Longe da felicidade, eu convido. Toca mais um e chama o Kino. Kino Julião. Pra comigo conversar. Pop Saudade 3D. Sua ausência tão antiga. Sua imagem, amante, amiga. Foi do que a gente falou. Abraçando também o nosso amigo, nosso camarada DJ Alex da Pedreira. Você foi grande profissional, gabaritado também, tá com a gente. O DJ Quinho, rapaz, cada dia aí vem superando aí, detonando. E Quinho, você é velho agora. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. 3D Pop Saudade 3D. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga, foi do que a gente falou. Meu amigo Douglas, é igual só o filé, sem som mesmo, gostei. Ó. Da tarde, o bichinho é brabo, hein, né? Meu parceiro Douglas, aí, sangue bom. Abraçar todos os nossos velha guarda aí. Foi bom demais estar com vocês, gente. Moça, vou pedir pro vento. Até a próxima, se Deus quiser. Pra levar. Cadê o Quinho? Cadê o Alex? É rebelde, tem Daldo. Meu irmão, vai passar muita gente, olha aqui. Pra dizer que seu adeus vive no... Pop Saudade! Pop Saudade! Vida sem viver. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Essa não, covarde! A última! Cigana, certa vez, leu minha mão e me falou: DJ Paulinho Boy, muitas coisas bem baixinho que o destino pra mim reservou. Ela me disse que existia um alguém na minha vida. Bora, DJ Quino! E me amava. Minha estrada seria florida. Cigana, somente verdade para mim você falou. Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão. Conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Cigana, somente verdade para mim você falou. Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão. Conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração? Quem era a dona do meu coração? Quem era a dona do meu coração?